ser assim. Minha filha, eu não conheço de outro jeito não, viu? Na minha vida também tudo é difícil. Ninguém prometeu que seria fácil não, minha filha. E é verdade. Se a gente quer resultado, nós temos que lutar. Não adianta, nada vai cair do céu. Nada cai do céu. Fé nasce do chão. Acho que a gente inverteu as coisas, né? A nossa oração tinha que ser voltada pro chão. Todo sabe os sufocos que ainda tenho que passar, diversas preocupações como família para sustentar, com contas a pagar e casa para manter. Ficar ligeiro nos corre, senão nem tenho o que comer. Não tá fácil pra ninguém, dificuldades todos têm. Esse mundão o povo sofre sendo feito refém. Tudo isso para mim são apenas testes, testes de fé, luta e direção que vão suas preces. Mas infelizmente muitos optam por desistir, por não insistir. Depois de muito cair, sem nenhuma possibilidade pra prosseguir. Mas depois de várias quedas eu já aprendi a correr atrás do que eu quero. Fazendo isso eu prospero, mesmo pouco a pouco eu vou fazendo meu progresso. Com a bênção do Pai, penso as dificuldades, não abaixando a cabeça diante da adversidade. Aí, Deus está olhando as atitudes de cada um de nós, certo? Enquanto muitos aí estão lutando, estão suando pelo seu trabalho, para ser alguém na vida, outros infelizmente estão correndo pelo caminho errado, que é o crime, sabendo que é errado, mas não é bem por aí, Enquanto você tá correndo pelo certo, Deus não vai te abandonar. Deus não vai te abandonar. Dificuldades irão existir. Nesse mundo louco, o pior eu já fiz. Não quero me dobrar ao sistema iluminado. Tenho que prosseguir a dificuldade. A luta continua, não posso parar. Um soldado combatente, servo de Jeová. Mantenho a minha fé e a cabeça no lugar. O desânimo às vezes tenho que enfrentar. Não fico me lamentando pelas coisas do passado. O que passou, passou. Jesus é o meu alvo. Sabendo que é difícil, eu quero me alegrar. Crítica, vitória, um dia chegará. Resistindo ao maligno, eu suporto a minha dor. Dou a volta por cima, esmagando o opressor. Nesse mundo é passageiro, eu não vou me entregar. Tenho que prosseguir, eu tenho que continuar. A Bíblia é a palavra que me deu inspiração. Fonte de vida, ela é revelação. Sempre confiante no que acredito. Um desafio novo com o Deus do impossível. Posso até desanimar, mas jamais me afastar. Dificuldades um dia surgirá. É dessa maneira que eu reconheço que dependo de Jesus o tempo inteiro. A falta de dinheiro não é dificuldade. Tem gente doente, cheio de enfermidade, morrendo no leito, em um hospital. No serviço público, a crise é geral. Bolsa, família e o fome, zero desemprego total, em alto flagelo. Enfrentando condições e o acesso proibido. Onde tudo passageiro nesse mundo difícil. Os impostos têm aumentado e a corrupção tem crescido. As dificuldades são as mesmas em todos os sentidos. O deficiente físico precisa de recurso. O idoso precisa ser tratado com respeito. Todos nós somos seres humanos e temos os mesmos direitos. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz no mundo. Vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. João 16:33. Posso esperar e aguentar forte dor. Sei grato ao meu Senhor que do mal me afastou e demonstrou grande amor e a capacidade de manter a calma e a sabedoria na dificuldade. Sinceridade, pra que a maldade no lugar da bondade? Solução dos seus problemas é a oração, espiritualidade. Não vale a pena desistir, nem joga tudo pro ar. Isso só vai te abalar, te impedir de caminhar e lutar. Olhe para o alto que a solução você encontrará. Irmão, levante, lute, não temas, conquiste. Um bom guerreiro de verdade, insiste, persiste na caminhada. Tenha fé. Essa batalha sagrada, essa jornada deve ser traçada, não para. Siga em frente com a fé no onipotente, onisciente, onipresente, leão da tribo de Judá, que vem mudando minha mente. Consequente, vou me fortificar perante as dificuldades. Não vou vacilar. Aí, mesmo perante as dificuldades, tenha fé em Deus. Maloca de primeira, Coruja Atitude, W Costa. Tamo junto na mesma missão. Paz. Importa de como você tenha vivido até o dia de hoje. A palavra de Deus para nós é sempre otimista. Deus continua vendo valores em você. Deus continua acreditando que o seu coração pode ser melhor. Deus continua acreditando que aí, neste coração muitas vezes marcado pelos fracassos, existe uma vitória a que você pode chegar. Basta você não desistir.